sinistro, tá forte demais. É o Pablo MG, terror de Minas Gerais. Sinistro, tá forte demais. É o DJ Pablo MG, terror de Minas Gerais. É o DJ Pablo MG, terror de Minas Gerais. Fora, não tem comparação. Qualidade impecável, que sacode os vacilão. Impossível superar, não tem como copiar. DJ Pablo MG, vocês têm que respeitar. DJ Pablo MG, vocês.